estenda suas mãos, o seu coração aqui à frente. Houve um momento quando Jesus olhou para Jerusalém e ele disse: ó Jerusalém, ó Jerusalém, quantas vezes eu quis ajuntar-te como a galinha junta os pintinhos debaixo de suas asas e tu não quiseste. Esta é uma noite quando plantamos no mundo espiritual sementes com a certeza que vamos colher. Quando os estádios, as arenas ficarão lotadas, não só para diversão, mas ajuntamentos como esse, quando a igreja do Senhor vem e traz a vida do Senhor, profetizamos, Pai, no precioso nome de Jesus, o teu Filho, que as arenas, os estádios ficarão lotados, transbordando, não por uma paixão humana e natural, mas de um amor vivo e poderoso pelo Senhor. Que as cidades, começando aqui em Barretos, ó Deus, desta noite, trazemos, ó Pai, para a cidade de Barretos a graça do Senhor, para que o nome da cidade realmente seja mudado. O Senhor está aqui, o Senhor está aqui. Que cada rua, cada avenida, cada monte, cada casa, não apenas de Barreto, mas de todas as cidades do Brasil, Senhor, recebam no dia de hoje essa visitação gloriosa do Senhor. Que os céus estejam abertos, que a glória do Senhor venha sobre cada cidade aqui representada, Senhor, e em cada estado do Brasil, Senhor, começando de São Paulo, Senhor, que comece, Senhor, algo tão glorioso, Senhor, as cidades, todo o estado inundado pelo teu poder e pela tua misericórdia. Senhor, profetizamos no nome de Jesus que a tua vontade prevalecerá, que a glória do Senhor virá sobre cada estado, mas sobre toda a nossa nação. Senhor, trazemos sobre a nossa terra, amada e querida, Senhor, ó Deus, que o Brasil realmente cumpra todo o ministério, toda a vocação do Senhor para esta terra. Senhor, em nome de Jesus, que todo intento do inimigo desfazemos, quebramos na autoridade do nome de Jesus. Esta terra é tua, esta terra será uma terra feliz, esta terra é feliz, porque o Senhor é o Senhor do Brasil, o Senhor reina sobre essa terra. Senhor, vemos profeticamente o Brasil prostrado diante do Senhor, cada brasileiro vivendo o amor do Senhor. Inauguramos um momento novo para nossa terra, não um momento político apenas, não um momento econômico apenas, não um momento cultural apenas, mas, ó Deus, este momento do Brasil se curvar diante do Senhor. E hoje, Senhor, com os nossos lábios, nós confessamos: o Brasil é do Senhor Jesus. O Brasil é do Senhor Jesus. O Brasil é do Senhor Jesus. O Brasil é do Senhor Jesus. O Brasil é do Senhor Jesus. O Brasil é do Senhor Jesus. Profetize! O Brasil é do Senhor Jesus. Profetize! O Brasil é do Senhor Jesus. Profetize! O Brasil é do Senhor Jesus.